André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Grandão acessório, tamo junto. É magia story 2. Fale que é magia, fale que é amor. Fale o que quiser, mas acredite. Garota, naquele dia que te vi na praia fazendo marquinha com suas amigas, chama chuchuca que o mago machuca. A magia tá certa pra fazer o toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Jogando a rabeta e me pede do toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Jogando a rabeta e me pede do toma. Fazendo maquinha com suas amigas, chama chuchuca com mago, machuca, a magia tá certa. Ha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Jogando a rabeta e me pede do tomar.